Identificando ZYI-703, Rádio Correio do Vale AM, 1590 kHz. Endereço, Avenida Getúlio Vargas, 206, Itaporanga, Paraíba. Quando alguém me pergunta qual é a rádio que eu escuto, 98 Correio, o dia todo. 98 Correio vai celebrar com você 40 anos de humanidade sincera e verdadeira. E para comemorar essa data tão especial, nós da 98 Correio e o Armazém Paraíba vamos sortear no fim de ano mais um caminhão de prêmios. Com os móveis e eletros que você sempre quis. Para participar, é só anotar uma sequência de 6 músicas que você ouvir em qualquer dia e hora na nossa programação e responder a pergunta: qual é a rádio que completa 40 anos no dia 20 de novembro? Envie seus dados para o nosso Zap Correio, 999-46-7175 ou ligue no 3249-2098. O resultado sai no dia 18 de dezembro pela manhã, com o Elton Júnior. Uhul, 98! Você, participando da promoção que todo mundo sonha em ganhar, é só aqui. Correio, 40 anos. Não há distância que nos separe. Apoio Armazém Paraíba. Lugar de comprar barato e fiado é no Armazém Paraíba. 98. Identificando. Rádio Correio do Vale AM, 1590 kHz. Endereço, Avenida Getúlio Vargas, 206, Itaporanga, Paraíba.